E aí, pequeno mestre DJ Fabinho? Manda! Fabinho. Tudo pronto? Tá tudo certo, meu irmão. Aperta o play. E leva a galera ao delírio. Já comigo! O novo xodó de Curuçá. Pequeno mestre DJ Fabinho, o DJ mais contagiante do momento. Fabinho. Girozinho, pensar. É, diga só. A rural vai desabar. Tô sabendo que é o pai amor, né? Na areia não. Na areia não. A rural vai atolar. Fazendo Jailson também por ali. É no Val do Sol. Na areia não. Na areia não. A rural vai atolar. Desce vai empurrar. Desce com a garra. Descer pra empurrar e a rural desatolar. Vamos descer pra empurrar, descer pra agarrar. Descer pra empurrar e a rural desatolar. Vamos dançar! Vai, carreira só. Ela é a Nava, mano. Sigo. Bora, Nava. Nava veio furiosa hoje, não foi? Ei, mano, você. Pode dançar a noite inteira até amanhecer o dia. Que a nossa brincadeira é uma eterna alegria. Mas o senhor não tem respeito. É um homem mal educado. Sabe que não é de direito. O senhor tá dançando armado. O senhor tá dançando armado. O senhor tá dançando armado. O senhor tá dançando armado. Nós vamos dizer pro delegado. O senhor tá dançando armado. O senhor tá dançando armado. O senhor tá dançando armado. Nós vamos dizer pro delegado. Todo mundo se desarmou pra poder dançar com mais jeito. A mulherada até que gostou. Achou isso muito direito. Mas o senhor tá desconforme. Então vai logo encanado. Porque a polícia não gosta. E nós vamos dizer pro delegado. O senhor tá dançando armado. O senhor tá dançando. É o ponto do amor. O senhor tá dançando armado. Nós vamos. Aí conhece, meu irmão. O senhor tá dançando armado. O senhor tá dançando armado. O senhor tá dançando armado. Nós vamos dizer pro delegado. Pode dançar a noite inteira até a... Minha amiga Moranguinho, também na ligação real da cidade de Modelo. Bora, Moranguinho, um abraço pra você, viu? Mas o senhor não tem respeito. É um homem mal educado. Sabe que não é de direito. O senhor tá dançando armado. O senhor tá dançando armado. O senhor tá dançando armado. O senhor tá dançando armado. Nós vamos dizer pro delegado. O senhor tá dançando armado. O senhor tá dançando armado. O senhor tá dançando armado. Nós vamos dizer pro delegado. Todo mundo se desarmou pra poder dançar com a gente. A mulherada até que gostou. Minha amiga Loura! Mas o senhor. Ora, Loura, mística e vira. Então vai logo encanado. Porque a polícia não gosta. E nós vamos dizer pro delegado. O senhor tá dançando armado. dançando armado. Nós vamos dizer pro delegado: o senhor tá dançando. Ei, pai, amor. O senhor tá dançando armado. O senhor tá dançando armado. Nós vamos dizer pro delegado: alô, gatilha. Deixa de bobagem, gatinho. Oi, a Gemê, canto do Jurema. A Ema gemeu, canto do Jurema. Foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar. Será que o nosso amor, morena, não vai se acabar? Você bem sabe que a Ema quando canta vem trazendo no seu canto um bocado de azar. Eu tenho medo e acho que é muito cedo, meu benzinho, pra esse amor se acabar. Vem, morena. Vem, vem, vem. Me beijar, dá um beijo, pra esse beijo se acabar. Oi, a Ema gemeu, no canto do Jurema. Diz. A Ema gemeu, no canto do Jurema. Foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar. Será que o nosso amor, morena, não vai se acabar? Morena, não vai se acabar. Galera do Remanso com a gente também. Um abraço pra vocês, meu irmão. Porra, feijão com arroz. Segura. Mamãe, eu vou pra lua. Eu vou morar lá. Saio no mesmo tinique do campo do Jequia. Já estou enjoada aqui da terra, onde o povo apulso é regime. A indústria, o roubo, a fome, o crime. Onde os preços aumentam todo dia. O progresso daqui é caristia. Não adianta mais se fazer crítica. Ninguém acredita na política, onde o povo só vive em agonia. Mamãe, eu vou pra lua. Eu vou morar lá. Oi, parceiro, coração 3D. Um abraço pra você também, garoto. Na lua não tem nome abreviado. Pipi, sete, PM, nem conforto. Bora, pressão pra cima, parece. Pipi, nem coado. Bora, Dede. A forra pra gata, vai. Lá não falta água, não falta energia, não falta hospital, não. É fuzilado quem come bola e move na rua. Vem que... bater um índio. Mamãe, ele já deu papo, que o problema não é o dinheiro, meu irmão. Mora lá. O problema é a liga pra amarrar. O tinique do campo do Jequia. Oh. Não tem juventude transviada. Os rapazes de lá não tem malícia. Quando há casamento na polícia, a moça é quem nem é... o gaiota, meu cibe de boa. Se a mulher for casada, engana o marido, a coisa é feia. Ela leva 100 anos de cadeia e o conquistador não sofre nada. Tapioca, tá, tapioca, tá, tapioca, tá, tapioca. Galera do Espinhão, a gente também. Um abraço com muito carinho aqui no Fabinho. Maria, pequeno mestre. Goma em massa de mandioca. Maria tá peneirando. Parceiro Ted Pressão. Tu sabe que é nóis. Amor, não, chega rapidinho, alô, pai, amor. Beijo de massa pra gente se alimentar. Maria, pegue a peneira, mexe pra lá e pra cá. O peneirado é gostoso, tô doido pra peneira. Peneira. Alô, gatinha. Peneira de lá. Peneira. Peneira de cá. Peneira. Peneira de lá. Peneira. Meu parceiro Pretinho, também lá no Guazimá. Peneira. Valeu, Pretinho. Sou doido pra peneira. Peneira. Peneira de lá. Peneira. Peneira de cá. No mestre DJ Fabinho, fazendo a galera dançar e vibrar. Estou chorando por ti, em ti eu não acredito. lágrimas dizem sim. Mentira, não acredito. Por que me fazes assim? Em ti eu não acredito. As lágrimas dizem sim. Mentira, não acredito. Estou desesperado, eu amo só você. Me sinto abandonado. Por não me querer. Desde toda hora, de noite e de dia. Um, dois, três, vai. Chorando, estou chorando. Lágrimas de crocodilo. Aí fui lá no Mac, meu irmão. Lágrimas de crocodilo. Chorando, estou chorando. Lágrimas de crocodilo. Chorando, estou chorando. Lágrimas de crocodilo. Oh, gente, Vilze. E Natinho da Ginga. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, que o pequeno mestre... Demais! Quando eu tinha 15 anos de idade, eu arranjei a primeira namorada. Foi engraçado o namoro meu e dela. Eu conversava e ela não dizia nada. Dei um beijinho perto do ouvido dela. Seu nome pra mim. Ela fechou os olhos, entortou a boca e de voz louca começou dizendo assim: sou sou bebê bebê nene bebida da tatá. Ah papapá parerecida da dadá. É bebê bebê bebê nene bebida da tatá. Ah papapá parerecida da dadá. Sou sou bebê bebê nene bebida da tatá. Ah papapá parerecida da dadá. É bebê bebê bebê nene bebida da tatá. É, eu até nessa sequência lembro só do meu patrão Osimar, meu irmão. Comecei a rir. Ela é considerada pelo Fabinho. Ela tem história. Falei pra ela, diga seu nome direito. Ela tossiu e começou soluçando. Bateu os pés, depois levantou os braços. Conheci logo que ela vinha me bater. Se levantou, me xingou e me bateu. E novamente começou a me dizer: sou sou bebê bebê nene bebida da tatá. Ah papapá parerecida da dadá. É bebê bebê bebê nene bebida da tatá. Ah papapá parerecida da dadá. Sou sou bebê bebê nene bebida da tatá. Chegando sem ser convidado, por ali ninguém me conhecia. Eu cheguei pra dançar um bocado. Era um bando de moças bonitas, uma delas mais se destacava. Os rapazes tiravam as outras e aquela mais linda sobrava. Eu que sempre gostei do que é bom, a morena eu tirei pra... Galera do Pepela! Já falei bonitinho, parceiro Jonathan Mil Augusto! Já falei bonitinho no ouvido e ela fez... Vai, meu gerente! Catuaba com amendoim. Catuaba com amendoim. O gaiteiro parava e tocava e eu firme dançando com ela. Insistindo pra me responder, só sorria e ficava mais bela. Já que a moça não me respondia, comecei a dançar apertado. Digo agora ela estrila comigo e ela sempre de bico calado. Disse a ela uma coisa bem feia: Wanderson na gerência do Treme Tudo Vanguard. E colou mais ainda o rostinho e ela fazia. E colou mais ainda o rostinho e ela fazia. Ei, parceiro Daniel 3D, também mora Daniel. Um abraço, meu garoto. Vamos, gerente Nanzinho, agora é. É, rapaz. Houve um baile lá no interior, fui chegando sem ser convidado. Por ali ninguém me conhecia, eu cheguei pra dançar um bocado. Era um bando de moças bonitas, uma delas mais se destacava. Os rapazes tiravam as outras e aquela mais linda sobrava. Eu que sempre gostei do que é bom, a morena eu tirei pra dançar. Já falei bonitinho no ouvido e ela fez a ha. Já falei bonitinho no ouvido e ela fez a ha. Catuaba com amendoim. Catuaba com amendoim. O gaiteiro parava e tocava e eu firme dançando com ela. Insistindo pra me responder, só sorria e ficava mais bela. Já que a moça não me respondia, comecei a dançar apertado. Digo agora ela estrila comigo e ela sempre de bico calado. Disse a ela uma coisa bem feia, ela agora vai ter que trilar. E colou mais ainda o rostinho e ela fazia ha ha ha ha. E colou mais ainda o rostinho e ela fazia ha ha ha. Meu amor, venha dançar comigo forrozão, a mão naquilo e aquilo na mão. Meu amor, venha dançar comigo forrozão, a mão naquilo e aquilo na mão. Meu amor, venha dançar comigo forrozão, a mão naquilo e aquilo na mão. Meu amor, venha dançar comigo forrozão, a mão naquilo e aquilo na mão. Quando a gente começa a namorar, eu boto a mão no seu treme tudo, você manda retirar. E eu já tô no seu umbiguinho. Aí você começa a sonegar e diz que mais embaixo é bem mais gostosinho. E diz que mais embaixo é bem mais gostosinho. Meu amor, venha dançar comigo forrozão, a mão naquilo e aquilo na mão. Meu amor, venha dançar comigo forrozão, a mão naquilo e aquilo na mão. Meu amor, venha dançar comigo forrozão, a mão naquilo e aquilo na mão. Meu amor, venha dançar comigo forrozão, a mão naquilo e aquilo na mão. Ai que bom, cheguei no seu pezinho, você me chupa um cabra enxerido. Aí eu subo, pego na sua perninha, e você fala que eu sou atrevido. Eu subo mais, pego na sua coxinha, você diz que mais esse meme. Minha amiga Lidiane, a Maranguete, lá de Gastonhal, lá na cidade de Modelo, bora Lidiane. Seja bem-vindo ao show da Zona de Guruçá. E ela é... vencedora. Vencedora. Passando bola lá da banca do sucesso, bora bola! Dança, balança, sacode, caqueado, vai! Essa menina só vive me provocando, com esse umbigo de fora vai acabar me matando. Essa menina só vive me provocando, com esse umbigo de fora vai acabar me matando. Vizinho da minha casa tem uma moça morando, a rua inteirinha para quando ela vai passando. Usa calça Saint-Tropez e só anda rebolando, com esse umbigo de fora vai acabar me matando. Essa menina só vive me provocando, com esse umbigo de fora vai acabar me matando. O meu parceiro Canhão 3D, bora Canhão! Provocando, com esse umbigo de fora vai acabar me matando. Da minha casa pra dela, o quintal é se encontrando. Ela vem para a varanda para me ficar olhando. Como é que é? Com esse short curtinho, o parceiro Ted Bressan. É moral pra quem tem moral. É considerado família. Só vive me provocando, com esse umbigo de fora vai acabar me matando. O quê? Essa menina só vive me provocando, com esse umbigo de fora vai acabar me matando. Faz o gaqueado, vai, faz o gaqueado, vai, faz o gaqueado, vai, faz o gaqueado. Pro lado, pro outro, só no caqueado, vai pro lado, pro outro, só no caqueado, pro lado, pro outro, só no caqueado, caqueado, só no caqueado, só no caqueado. Estremece, Fabinho! Deixa comigo! Ok, galera, agora chegou a vez de encher a bola da mulher madura. É só alegria no volume 4. Sabe fazer xodó. Quanto mais experiência é que o homem dá valor. Cheirosa como uma rosa, bonita como uma flor. Não interessa se usada, ela tem o seu valor. A idade não importa, importante mesmo é seu amor. Vem pra cá, mulher madura, vem pra cá, mulher fogosa. Há um ditado que diz lá. É, mano, lá volta novo, nova, de rocha. Lá volta nova, lá volta nova. Mulher madura é o bicho, lá vou volta nova. Lá volta nova, lá volta nova. Mulher madura é o bicho, lá vou pequeno mestre DJ Fabinho. Mulher nova é muito boa, mas a madura é melhor. Seu carinho me conquista e sabe fazer xodó. Quanto mais experiência é que o homem dá valor. Cheirosa como uma rosa, bonita como uma flor. Novo Vanguard. Novo Vanguard. Não me interessa se usada, ela tem o seu valor. A idade não importa, o importante mesmo é seu amor. Vem pra cá, mulher madura. Vem pra cá, mulher fogosa. A hundida do que diz. Aí o gerente já deu papo, meu irmão. Tá nova, lá vou tá nova. Lá vou tá nova. Mulher madura é o bicho. Lá vou, isso vou tá nova. Lá vou tá nova. Bora girar! Segura! Eu conheci uma americana que queria só beber, só beber. Tomava todas, não queria nem saber, nem saber. Ela era demais, era muito boa. Me disse aí, Brasil, o Marlon também. Pesco uma gringa louca. O Denilson, o Luciano Júnior também, o Carlos Henrique. Tá toda a galera com a gente. Viajei com a mãe. Um abraço pra você, viu? Nova York conhecer, conhecer. Tirei onda de carrão, eu era o cara da TV, da TV. Ela curtia rock, funk, mexia pra valer. Equipe Toro Bandido. Cantei o risca faca, fiz os gringos enlouquecer, enlouquecer. Quer beber, beber, beber. Quer vir, vem, vem danada. Tu quer beber, quer beber. Quer vir, vem, quer vir, vem, meu irmão. A tradição continua. Quem é que toca? Treme tudo, Vanguarde agora. Ei, o Rafa, DJ Valdo Alves, DJ Fabinho vão comandar. A gente vai se envolver. Eu e você pra sempre. E o Vanguarde. A relaxar, vai. O Elenilson Santos, um abraço pra você também, Elenilson. Bom dia do forró, volume 3. Vanguard. Seu corpo me queima, minha morena é gostosa demais. Viajo na delícia do seu corpo, seu beijo tem sabor de mel. Seu corpo me queima, minha morena é desejo no ar. Sou parado nesse seu chamego, morena, seu beijo me leva pro céu. Seus olhos estão estrelas variando minha vida, musa de um poeta, minha frase preferida. Morena me ama, faz amor comigo. Vira e mexe a gente briga, amor, esse é o tempero da nossa paixão. Vira e mexe, manda eu embora, se arrepende, chora, chora de paixão. E vira e mexe, a gente briga, amor, esse é o tempero da nossa paixão. Vira e mexe, manda eu embora, se arrepende, chora, chora de paixão. Você não sabe o que é amor, nem tampouco paixão. Se souber de verdade, não maltratava meu coração. Treme tudo, do, do, do. Parece um beija-flor que vai de boca em boca por aí. Suga todo meu amor, igual enjoa, põe um fim. Agora não tô mais disposto a te dar meu mel. Procure logo novo alguém pra te levar pro céu. Como é que é? Você segue outros caminhos e... Ah, pra 3D é só na banda da Aranha, né, Rafinha? Com sua vida de aventuras você vai seguir. Treme tudo. Com a beija-flor vai dar seu calor pra quem não te conhece. Sai da minha vida, busque um outro amor, você não me merece. Voa, beija-flor, você não vai mais sugar do meu amor. amargo de outras bocas, lembrando meu sabor. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Olha que eu te avisei. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. E o cacheado no charmin, eu quero ver. Eu sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Chora, me liga, implora meu beijo novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Merece um pacote. Não sabe o que é amor. Como é que é? Não, não dá, fica aqui, porque te amo. Hey, e assim eu vou sofrer muito mais sem você. Fica comigo, comigo, fica amor. Não, não dá, fica aqui, porque filha, vai. Fica comigo, comigo, fica amor. Só você não vê, gosto de você, te gosto demais. Estou te esperando e você não vem, vem, vem, vem. Já é madrugada e eu sozinho sem ninguém. Já deixei recado na caixa postal. Saí pelas ruas a te procurar. Te encontro nas coisas que você deixou. Te encontro na cama o seu perfume que ficou. Minha amiga Moranguete já deu papo. E só vai embora quando tocar a última, meu irmão. Ei, Moranguete. Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar? Moranguete, que é lá na cidade de Modelo, lá de Gastonhal, né, Moranguete? Preciso ouvir a sua decisão. Preciso acalmar meu coração. E bate muito forte por você. Por amor. Por amor, por amor, por amor, vou tentar deixar acontecer. Por amor, por amor, por amor. Quero dançar. O cara de escolar o periquitão agora, meu irmão. Volume 7. Ei, vou deixar como está. Ser mais uma história infinita. E sabe até vivemos uma vida. Se nos sentirmos. Porra, Zona do Beiradão! Isso não quer dizer que já é tarde. Que a vida desfez pra nós. Treme tudo, mas se não lembrares mais, melhor recomeçar. Seguir meu destino, mesmo com toda a dor que há aqui dentro. Não podemos bloquear nossos caminhos. Talvez descobrirás, nossa história não foi só um minuto. Sem futuro nenhum pra nós. Mas se agora não dá mais pra viver, amar como antes. Talvez por medo de querer. Meu parceiro Jailson. Mas não vê. Ele o Marabazinho. Longe, mesmo em cima. Galera do Val do Sol. Pode se ouvir ao longe. Não se foge, não se pode negar. esse planeta de cores. Fogosão. Só se fosse louco pra dançar, pra brincar com seu sentimento e depois me arrepender. Querendo duvidar de mim, se estou falando sério, você sabe que eu te quero, que eu preciso de você. Pra que duvidar de mim, não vem fazer. Mas é triste uma lágrima que cai. É uma chama que se espalha, feito fogo sobre a palha, que destrói tudo depressa até demais. Amar é como ter um sonho e despertar com medo de chorar. É uma ilusão. Seja mais especialmente o patrãozão Naldo do Bom Preço. Seja sempre lindo. Ele que dá valor. Naldo do Bom Preço. Sem espinhos nos caminhos. Cara, mas só no caqueado por ali. Maravilhosa confusão. Naldo do Bom Preço. Esse coração. Alguém fica apaixonado sempre quando um grande amor se faz. Os nossos amores, quando a dor se esconde num olhar que está distante, a lembrança deixa o coração fugir, a procurar pela cidade um amor que na verdade, mesmo longe, continua sempre aqui. Amar é uma fantasia quando a gente finge ser feliz. Quando um grande amor se faz, de tudo a gente pensa ser capaz. Vem aqui, me diga, Sono Branco. Um abraço pra vocês com muito carinho, pode crer. Ter tanto tempo pra viver em paz. No meio da conversa, de um caso terminando, um fala, outro escuta. Naldo do Bom Preço. Os olhos vão chorando. A lógica de tudo é o desamor. Cara ali do House Mix, só na manhã, né? Depois que um descobre e o outro não se entrega, quem vai sair arruma as coisas, põe na mala, enquanto o outro fuma o cigarro na sala. E o coração palhaço começa a bater forte. Quem fica não deseja que o outro tenha sorte. E longe um do outro, a vida é toda errada. O homem não se importa com a roupa amarrotada. E a dor de ter perdido um grande amor que foi embora. Peço perdão mais uma vez se compliquei sua vida. Esse eu dou valor, meu irmão. Não tenho culpa se você chorou, se não deu certo. Galera do Pepe, o meu parceiro Jonathan. O Augusto, ele aprenda também. Bora, pede pressão. E da forma. Bora, mijador com mijador. Olha agora. Peço perdão mais uma vez se compliquei sua vida. Não tenho culpa se você... Meu parceiro Jailson, vem lá do Mal do Sol. Não deu certo. Um abraço pra você, Monilho, pode crer. Foi tudo culpa do amor. Peço perdão mais uma vez se compliquei sua vida. Não tenho culpa se você chorou. No novo xodó de Curuçá. Preciso segurar essa onda que quer me afogar. E olha eu! Preciso segurar essa onda que quer me afogar. Foi no beijo que a morena me deu. Foi no beijo que a morena me deu. Foi nesse beijo que aconteceu. No abraço que a morena me deu. Foi no abraço que a morena me deu. Foi nesse abraço que aconteceu. Menina bacana que rola na cama me namora. Vem pro papai, vem. Me namora, me namora, me namora, me namora. Menina bacana que rola na cama me namora. Me namora, me namora, me namora, me namora. Aí, família! Preciso segurar essa onda que quer me afogar. Preciso essa onda que quer me afogar. Foi no beijo que a morena me deu. Foi no beijo que a morena me deu. Foi nesse beijo que aconteceu. No abraço que a morena me deu. Foi no abraço que a morena me deu. Foi nesse abraço que aconteceu. Menina bacana que rola na cama me namora. Vixe, bora, vem, vem. Me namora, me namora, me namora, me namora. Menina bacana que rola na cama me namora. Me namora, me namora, me namora, me namora. Foi por amor que eu entreguei meu coração. Foi por amor que eu me perdi na... Mas cadê a Naná Hi-Fi, meu irmão? Foi por amor. Bora, Nova! Foi por amor. A Juju e toda a galera também. Um abraço, carinho. Foi por amor. Eu já nem sei como é que eu posso viver. Eu já tentei. Essa vai comida, meu carinho, de Ted pra Valdiza. Eita, meu irmão. Foi por amor. Com muito amor, carinho e tesão, olha. Foi por amor. É, papai. Chapéu de couro, laço na mão. Seu belo charme me faz cantar. No rosto um grande lutador que trabalha com calor, com toda a dedicação. Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Meu amigo Moranguete, Lá vai ligar sinal na cidade de Modelo, bora Moranguete. O meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Alô Bolinha, não chega essa mãe rapidinho. Lá na portaria, alô Bolinha. Eu estou sempre onde ele está, forró vaquejada, qualquer lugar. Eu vou seguindo meu peão. Seus braços fortes, sua cor, vaqueiro, eu quero teu calor. Em teus braços quero estar. Ó, meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Na pista da paixão, e valeu, boi. Forró agora chegou, vem meu Vanguard, pra cima treme tudo, treme tudo. Lembro do dia que eu te conheci, dos momentos que tivemos, alegria que vivemos, era eu, você e o amor. Lembro daquela noite ao luar, quando juntos caminhamos, o sol nasceu e a gente estava lá. Como posso te esquecer? Se eu te amo, se eu te chamo, se quero tudo outra vez. Como posso te esquecer? Se eu te amo, se eu te chamo, se quero tudo outra vez. Se você ainda quer morrer comigo, vem depressa, vem sorrindo, que eu te levo para onde o sonho mora, todo dia, toda hora. Bora, DJ Betinho! Adoro você, te quero você, é tão gostoso te agradar, fácil te amar, a gente só precisa se ver. Eu passei o Pretinho, também lá no Quase Mal, bora Pretinho, um abraço pra você também. Metade de mim, eu vou te encontrar. Meu parceiro Bola, decidi, só falta sonhar. Ele é a banca do sucesso, bora Bola. É bom se ver. Pequeno Mestre. Se você ainda quer amor. Pequeno Mestre. Pequeno Mestre. Vem depressa. Pequeno Mestre. Sorrindo. Fabinho. Que eu te levo para onde o sonho. Sendo gravado no Forra Azul no Beiradão. Master CD Sandro Souza, site Melo de Pará, site Melo de Brasil. Comigo, vem depressa, vem sorrindo, que eu te levo para onde o sonho mora, todo dia, toda hora. Adoro você, te quero você, é tão gostoso te agradar, fácil te amar, a gente só precisa se ver. Desejo você, deixa rolar. Metade de mim, eu vou te encontrar, você precisa se decidir. Só falta sonhar, melhor do que ficar por aí. Brincando de amar, é bom se entregar. Como é que é? Se você ainda quer morar comigo, vem depressa, vem sorrindo, que eu te levo para onde o sonho. Deixa rolar. Metade de mim, eu vou te encontrar. Você precisa se decidir. Só falta sonhar, melhor do que ficar por aí. Brincando de amar, é bom se entender. Eu passei no Fernando também da GDJ. Galera de Santarém, galera do Cadu. Onde está você? Estou também. O seu amor não deve nada pra ninguém. Moro aonde o sonho mora. Aonde o sonho mora. Vanguarde. Pequeno Mestre DJ Fabinho. Capacidade e experiência. Momentos de amor, quero com você. Momentos eternos, pra nunca esquecer. Se você me ama, me leva pra cama. Acende essa chama de amor e querer. Olha, amor! Só nós dois em nosso ninho. Só cuidado com o cateçado, viu? Testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos, suadinhos de prazer. Amor, me leva, faz de mim o que quiser. Me usa, me abusa, pois o meu maior prazer é ser tua mulher. Amor, me leva, faz de mim o que quiser. Me usa, me abusa, pois... Pela família não quebra, chato bem peso. Um abraço pra vocês, nosso secretário de transporte, meu patrão Wendel. Ele já deu papo. Nem saber que pintou a zebra. Só quer saber cadê o resto da tinta. Ah, moleque bom! Para o Wendel! Ele ungiu o pé de pressão. Aqui. Momentos de amor, quero com você. Momentos eternos, pra nunca esquecer. Se você me ama, me leva pra cama. Acende essa chama de amor e querer. Só nós dois em nosso ninho. Testemunhas para quê? Ah, estes sonhos que não chegam, será que se esquecerão de mim? Aldo Alves. Até a plenitude dos meus desejos. DJ Rafa 3D. Vivem sem você. Maestro DJ Valdo Alves. Em cada canto as marcas dos teus beijos. Fabinho. Nossos desejos, nosso mundo de paixão. Então eu vi a amor... Galera do KM 58 também. Um abraço pra você. Olha o xodózão tá na área. Meu xodó. O novo xodó de Curuçá. Tô sofrendo sem você. Meu xodó. Quem me vê sente até dó. Meu xodó. Meu xodó, quem me vê sente até dó. Olá, família! Oba! Deixa eu abraçar com você aqui, meu parceiro Favacho, junto com o seu irmão Totó, DJ Nenê. Galera que veio cedinho, tá curtindo o Vanguarde desde semana passada. Bom, Nenê! Desde tanto tempo. Cê tá, minha filha, cê tá. Estou voltando com saudade nos olhos. DJ Maico também, o Lobo. Ele e o parceiro Breu também lá no Santa Móvel. Vamos lá, Lobo de Velas Clube, vai ser sucesso. Com alguém. Ó, meu. Oi. Será? Eu tô aqui com meu parceiro DJ Nenê, considerado na região. Ele que vai dar aquele alô pra nossa galera que tá aqui na frente do Vanguarde. Bom, Nenê! Nunca te esqueci. E você... Ei, Amorinho, com certeza. Uma satisfação muito imensa. Tá aqui curtindo o forrozão do Veradão. Mais uma vez aqui, curtindo a aparelhagem Vanguarde. Tocando um forrozão do Veradão aqui em São Caetano. E o grande amigo Favacho tá aqui com a gente. Tá de boa, curtindo nossa festa. Ele e o Totó. Vamos nessa então, Amorinho. Detona muito forró, minha galera. Esse é o DJ Nenê de São Caetano, meu irmão. Ele é... Ele é vencedor. Forró, forró, saboria, volume 2. O Elenilson e toda a galera, o Elenilson. Um abraço pra você. Eu te quero cheia de amor. Vem me dar carinho, vem me dar amor. Eu te sua ausência. E o quê? Você me prendeu com laços de amor. Eu não sei viver com a sua ausência. Você me prendeu com laços de amor. Agora vem, te quero do meu lado. Agora vem, estou apaixonada. Valeu. A noite está linda. O meu parceiro Júnior Taperi. Olha o Juninho. Agora vem, te quero do meu lado. Agora vem, estou apaixonada. A noite está linda. Vê se ele esquece e some. Se eu te ver de longe, viro a cara, finge que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar. Pega no porra, eu tô falando mal de você, yeah. E você nunca soube fazer, yeah. 100 mil pra quem quiser eu aposto. Sei lá, bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você, yeah. E você nunca soube fazer, yeah. 100 mil com quem quiser eu aposto. Sei lá, bater o dedo eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Alô, DJ Cam... Alô, família! Finge que não vi, mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo, sem você eu não. E aí, Fabinho? Vamos fazer aquela, aquela. Não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você, yeah. E você nunca soube fazer, yeah. 100 mil com quem quiser eu aposto. Sei lá, bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você, yeah. E você nunca soube fazer, yeah. 100 mil com quem quiser eu aposto. Sei lá, bater o dedo eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Ei, pequeno mestre! Aí, Elias Martinão! Um, dois, três. Que tá mandando esse olhinho por quê? Não vê que eu tenho compromisso. Meu status tá valendo o quê? Quer pôr o meu namoro em risco? Já teve sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou, não vingou nosso amor. Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou. Você quer ver eu trair meu bem? Nana, ninguém vem. Igual ela só uma, igual você descer. Você quer ver eu trair meu bem? Toda minha emoção juntos esta noite. E o quê? Quero te dar todo. Bora, Jailson! Toda. Deixa eu abraçar com muito carinho meu parceiro Wagner. Amigos, também toda a família reunida. Fala, Vaguinho! Ele que representa de montão. E a família também! Ele é vencedor. Pega a trilha, meu irmão! Desejo de verdade, prazer sem maldade. Quando dei por mim, eu estava assim, preso no teu. O meu parceiro Alan com a gente, meu irmão. Um abraço pra você também. Aqui. Tá fazendo vizinho. Não consigo esquecer esta emoção. De uma vez vem me entregar seu coração. Da paixão não sei fugir, meu amor. E se não some, te fiz mulher pra ser sempre seu homem. Te fiz mulher pra ser sempre seu homem. Quanto mais eu penso em te deixar, mais eu sinto que não posso. Hoje já me prendi à sua vida, muito mais do que eu devia. E quando a noite é de regresso, você briga por qualquer motivo. Alô, gatilha! Só peço que tenha vontade de ir pra bem longe pra nunca mais te ver. O quê? Assim, sempre chorando a minha paz. Estou perdendo a nossa vida. Deve ser de alegria, pois eu me amo tanto. Eu pensei que nunca ia te perder. Mas tudo que vejo faz lembrar você. O cara dançar, o cara curtir na moral. Espero um outro dia. DJ Tele Pressão! Tu sabe que é nóis. De um jeito tão carente. Esse é considerado família. Sorriso transparente. Olha, família. Mestre. Atenção geral que próximo sábado acontece o Festival do Marisco. Lá no Alto Pereiru com o som do Grupo Godilo. De Nenê vai estar por lá, com certeza. Bora, Nenê! A vida vai passando e o nosso amigo Totó. Ele tá só na manhã do Arana. Bora, Totó. O pranto do meu rosto é feito um temporal. O nosso amigo Josiel tá no Vanguard, alô José! É o vinho que embriaga o pão de cada dia. O nosso amigo Favacho, considerado sua primeira dama. E meu amigo Júlio do Impala, fala Juninho! É o patrão! É o patrão! Esse Vanguard é uma loucura. Ao mesmo som. Eu conheço uma menina do bumbum arrebitado. Quando ela desce e sobe, faz aquele rebolar. Tapinha na bundinha é o ponto fraco dela. É só passar a mão que ela bebe, ela libera. Conheço uma menina do bumbum arrebitado. Quando ela desce e sobe, faz aquele rebolar. Tapinha na bundinha é o ponto fraco dela. É só passar a mão que ela bebe, ela libera. E fica nela e fica nela. E fica vai, fica vai. Alô, meu patrão Elibaldo José! Dá um chega urgente com telepressão, garoto! Olha, Fábio, 14 de junho, o aniversário do Favacho! Já convidou toda a produção do Vanguard na piscina do seu Hélio, meu irmão! Vai ser bagulho doido, te contar! E você saiu até agora! Uhul! Relaxa! Agora já é isso! Esse Lando Valdo Show! Eu conheço uma menina do bumbum arrebitado. Quando ela desce e sobe, faz aquele rebolar. Tapinha na bundinha é o ponto fraco dela. É só passar a mão que ela tem, ela libera. Conheço uma menina do bumbum arrebitado. Quando ela desce e sobe, faz aquele rebolar. Tapinha na bundinha é o ponto fraco dela. É só passar a mão que ela tem, ela libera. E fica nela e fica com muito amor, carinho e tesão, ele falou, viu, mano? Fica nela e fica nela. E fica vai, fica vai. É, o trabalharam com a gente também. Alemão. Um abraço pra você, maninho. Isso, engar diferente. É só beber que ela fica assim. Hoje, domingo, tem site móvel. Magnífico. Fazendo a festa pra galera na piscina do César, é isso? Alemão. Eu tô com medo de me apaixonar. Tá saindo minha taxa. Hoje é piscina Odivelas Clube, não é isso? Minha separada. Valeu, Renê. Jeito a correr, peri. Eu tô com medo de me apaixonar. Essa menina tá mexendo comigo. Vai rebolando danadinha sem parar. E desse jeito a correr, peri. Rebola, bola, rebola, rebola, vem. Esse gingado é o seu neném. Rebola, bola, rebola, rebola, vem. Jeito eu vou ser seu neném. Rebola, bola, rebola, rebola, vem. Esse gingado é só seu, meu bem. Rebola, bola, rebola, rebola, vem. Que desse jeito eu vou ser seu neném. Não quero mais viver sozinho. Sem o seu carinho, sem um beijo seu. Sou capaz de qualquer loucura, de ir às alturas e pedir pra Deus. Hoje eu sei que fiz tudo errado, mas não precisava de um dia assim. Meu amigo Xepan, filho do Coronel Furtado, tá aqui com a galera do Búfalo em Peso. Bora, Xepan! Aqui. Um dia tô carente. Vencedor. Amor, tô desesperado, sem o seu abraço, volta pra mim, por favor. Imploro, eu te quero um dia, espero ter você comigo aqui de novo. Choro, se você for perto, pra mim tudo é deserto, se você eu sou. Imploro, eu te quero um dia, espero ter você comigo aqui de novo. Amigos, choro, da família Maladri de Cachoeira, tá todo mundo fazendo desiro. Essa é pra se apaixonar. Pequeno Mestre DJ Fabinho. Maestro DJ Valdo Alves. DJ Rafa. Falar com você é gostoso demais. Te dei meu coração e com ele cê sabe o que faz. Me tornei seu menino e pra mim você se entregou. Vivemos. Alô, gatinha! Cidade, amor. Deixa de bobagem. Você mistura perfeita, menina, mulher. É moleca sapeca e sabe bem o que quer. Quando moleca brinca, não para no chão. Quando mulher passa e me mata de paixão. Moleca, bonequinha sapeca, vem me dengar. Vem, vem! Vem me dengar. Vem! Vem me dengar. Vencedor. Moleca, bonequinha sapeca, vem me dengar. Vem, vem fazer. Vem me dengar. Vem, vem, vem. Vem me dengar. Moleca, bonequinha, sapeca, vem me dengar. Vem me dengar. Vem me dengar. Moleca, bonequinha, sapeca, vem me dengar. Vem me dengar. Vem me dengar. Oh. Família, eu tô com a equipe Summer Boys aqui e vão estar arrepiando nesse verão aqui em Odivelas. Equipe Summer Boys do Vanguard! Vanguard! São situações humanas. Os momentos de nós dois. O meu parceiro Raul, ele que dá valor. A distância e as paixões. Segura o coração, entende? Segura, meu amor. Encontrar uma razão. Hoje, como sempre. Meu parceiro Jonathan, o Augusto me abrindo. Galera do Pepel em peso. Oh, baby. Haroldo Reis e Valpindo. Já já tem um moleque bom. São contradições humanas. Sou feliz e sou tão triste. Alô, família, um abraço. Toda a galera da equipe, todo bandido, meu amigo Xepan, tá toda comitiva reunida, fazendo um beijinho. É simplesmente estou com o somzão premier. DJ Ted toca pra gente se amar. Ei, Rafa, hoje a noite está tão linda, vem pra mim. É o Ted Flash. Sonho bom que nunca terá fim. Estou pensando em ti. Oh yeah. Estou com premiere. Faça isso, meu amor. As coisas dessa vida, o destino de nós dois. Sem você eu já não vivo mais. Quero te falar de amor. É simplesmente estou com o somzão premier. Essa turma de São Carlos, sempre me anda falando de pecado. Vem, amiga Nilda, ela e toda a sua família com a gente, bora, Nilda. Deixa eu botar a cabeça. Valdo, cadê a Naná, Valdo, cadê ela? A cabecinha no seu colo e do... Cadê a Nalva, cadê ela? Deixa eu botar a cabeça. Somente a cabeça. Vai! A cabecinha. Meu amigo Favacho já falou que só vai depois da última, meu. Alô, parceiro Totó! Antigamente, quando eu chegava, você me abraçava, você me beijava. E não era assim. Mas minha vida se modificou. Agora eu tenho que lhe adorar. O nosso amigo pra Nil Takaká e toda a sua família. Ô Nil, obrigado por ter vindo, meu irmão. Tenho que lhe implorar. E o quê? Pra botar até minha cabeça. Eu no seu colo, eu tenho que me implorar. Tô de namoro com a menina bem novinha, cheirosinha e bonitinha, linda como uma flor. Ela me abraça e me aperta com carinho, dá cafuné no veinho e me chama de amor. Tô de namoro com a menina bem novinha, cheirosinha e bonitinha, linda como uma flor. Ela me abraça e me aperta com carinho, dá cafuné no veinho e me chama de amor. Amor, isto sim que é amor. Amor, isto sim que é amor. Olha, gente, amor, consegui perder uma bolsinha rosa aí, viu? Essa... Tá aqui no comando, tá aqui no comando. Uma senhora achou uma bolsinha rosa. Eu consegui perder, eu tenho documento, tem batom. Só chega aqui no comando, beleza? Será que não é do Raul? Tô de namoro com a menina bem novinha, cheirosinha e bonitinha, linda. Olha aí, Raul. Ela me abraça e me aperta com carinho, dá cafuné no veinho e me chama de amor. Tô de namoro com a menina. Naldo do Bom Preço. Bonitinha, linda como uma flor. Ela me abraça. Ali o Naldo, do lado do Ted Pressão. Naldo do Bom Preço. Amor, isto sim que é amor. Amor, isto sim que é amor. Amor, isto sim que é amor. Só que dessa vez o velhinho não dançou. Amor, isto sim que é amor. Olha, família, aqui no House Mix. A gente já tem os primeiros CDs de hoje. Leve o Vanguarda pra sua casa, como deu CD ao vivo no Forrazão do Beiradão, viu, gente? Companhia. Aqui com o Raul da produção. Caristia, falando em tudo de bom que se passou. Até esquece a hora da gente fazer amor. Já ando falando de mim com meu amor. Diz que eu tenho idade, até passei avô. Eu pouco tô ligando para a língua desse povo. É que candeeiro velho gosta de dinheiro novo. Amor. Subi no ônibus, veio um cava me falar. Coronel, preste atenção, toma um pau pra te cheirar. Eu peguei código e aquela confusão. O motorista me falou, isso é de fumação. Mas a cabeça dele parecia um Zé Filim. Tudo que falava, olhava pra mim. Ele era careca e usava um vestidão. Quando ele falava, era aquela confusão. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. É o gerente Manderson, ao lado do Renatinho Super. Ao lado. Eita! Chama A Gabriela é uma moça inteligente, muito boa aí pra frente. O nosso amigo Nenê, isso é a primeira dama Priscila. Abraço, Nenê. Grande Guarachuva com a gente também. Um abraço pra vocês. Gabriela é uma moça inteligente, muito boa aí pra frente, não tem sorte para amar. Um certo dia ela gostou de um rapazinho cabeludo e barbudinho e começou a namorar. Aquela gente que ficava na janela para ver a Gabriela com o barbudinho passar. Se reuniam pra ficar na gritaria, se escondiam e diziam para os dois se encabular. Olha o barbudinho dela, olha o barbudinho dela, olha o barbudinho dela, olha o barbudinho dela, olha o barbudinho dela, olha o barbudinho dela, olha o barbudinho dela, olha o barbudinho dela. A Gabriela é uma moça inteligente, muito boa. Meu amigo Júnior Geperino tá aqui, só na mana. Um certo dia ela gostou de um rapazinho, cabelo de barro. A segurança do sapato, tá certo, é verdade. Aquela gente que ficava na janela para ver a Gabriela com o barbudinho passar. Se reuniram pra ficar na gritaria, se escondiam e diziam para os dois se encabular. Olha o barbudinho dela, olha o barbudinho dela, olha o barbudinho dela, olha o babudinho dela. Égua, meu irmão, essa sequência aí, programa Pepeu. Afinal de contas, família, você não veio semana passada, mas ganhando Pepeu. É Vanguarde, meu presidente Ivan, tá na área junto com o nosso vereador Antônio Ribeiro, lá no Funão. Vanguarde! Toda mocinha que completa 15 anos. Aqui na frente, na torre esquerda do Vanguarde, galera, do Toro Bandido, todo mundo junto, meu irmão. Bora, gente, vamos, bota menos 5 nessa parada lá, bora, meu. Toda mocinha que completa 15 anos é uma loucura, ninguém pode segurar. Cabelo comprido, já bate. Mas você lembra só do Osimar, meu irmão. Para não se atrapalhar. Pensa no cara que faz o caqueado. Um lacinho colorido, na sua idade ela sempre está sorrindo. Não. Namorado, pega dar a respeito do cara. Fala, meu amor, aqui. O homem é bom, namorado. O homem é espetacular. Fala, meu amor, quero teu sorriso lindo. Quero teu sorriso lindo, quero teu sorriso lindo. Sorriso lindo, sorriso lindo. Minha linda namorada aqui, sorriso lindo. Quero teu sorriso lindo, quero teu sorriso lindo. Sorriso lindo, sorriso lindo. Minha linda namorada aqui, sorriso lindo. Olha, gente, esta... É até pecado não tocar essa música no forrozão, meu irmão. A meu velho pai, Abdias, que se foi. Essa tem que rolar, é tradição! Treme tudo Vanguard! A sanfoninha velha já pedia amor, mas o velho sanfoneiro era o maior. Olha, já tem um sinal vivo ali no House Mix. Pouco, mas o povo lhe aplaudia. A unidade R$5, beleza? A sanfoninha... Só na promoção 1x5 e 2x10. Mas o velho sanfoneiro era o maior. Se você chegar no House Mix, você adquiriu seu CD na promoção 1x5 e 2x10. Vai! Era lá no meu Taperuá que meu pai e a sanfona botava pra quebrar. Quando os oito baixos refungavam, a moçada suspirava e se enganava a machucar. Vinha gente de todo lugar, o salão ficava entupidinho. Era até o dia clarear a peleja da sanfona e do velhinho. Hoje a sanfoninha se calou, ninguém escuta mais o seu velho tocador. Mas eu estou aqui pra poder continuar o trabalho que meu velho pai deixou. Isso é a vida. A gente nasce, cresce, reproduz e morre. Meu pai se foi, mas não se incomodando. Treme tudo, Vanguarde. A terra velha sofrida pra segurar esse... Vamos, seu Timóteo. Até o dia que meu coração velho parar de balançar. Era lá no meu Taperuá que meu pai e a sanfona botavam. Lembro só no coró. Quando os oito baixos respongavam, a moçada suspirava e se danava a machucar. Mentira! Vinha gente de todo lugar, o salão ficava entupidinho. Era até o dia clarear a beleza da sanfona e do velhinho. Hoje a sanfoninha se calou, ninguém escuta mais o seu velho tocador. Mas eu estou aqui pra poder continuar o trabalho que meu velho pai deixou. A gosta muito de tomar banho de açude. Um dia ela me falou besteira, me chamou pra ir. Meu parceiro Barão! Pai dela, mas eu fiquei. Alô, gatinha! Minha filha, estou com medo. Deixa de bobagem. Falo sincero, faço que nem seu Raimundo. Eu vou pra tomar no raso e você pra tomar no fundo. Falo sincero, faço que nem seu Raimundo. Eu vou pra tomar no raso e você pra tomar no fundo. Mãe de açude é muito perigoso, é muito duvidoso pra quem não sabe nadar. Meu pai me disse, meu filho, cuidado. Meu filho, tome no raso pra não morrer afogado. O seu Raimundo, por ser entendido, puxa e chora no meu ouvido, não passa o pé pela mão. Sua vizinha quer lhe fazer de babaca, quer lhe pegar pelo braço e jogar dentro do porão. Não entre nessa, de tudo tem nesse mundo. Você vai tomar no raso e ela pra tomar no fundo. Você vai tomar no raso e ela pra tomar no fundo. Você vai. Gente, vamos, já deu papo. Pra tomar no fundo. Não quer nem saber que pintou o céu. Só quer saber cadê a escada, né, gerente? Eu fui ao doutor pra me consultar. Estava sem apetite e fui com ele falar. O médico me examinou. Já tem rapa 3D! Deu muita risada e depois me ensinou um pouco de bebida alcoólica no almoço e no jantar. O corpo precisa. E aí, Raul, qual é a parada? Me dá álcool pra mim, me dá álcool pra mim. O corpo precisa. É álcool, é álcool. Álcool pra mim. É pra ver se resolve a minha situação. Me dê um pouco de álcool, por favor, não negue não. Esse conselho que me deu foi o doutor, foi ele que me ensinou. Álcool na refeição, quem tiver sem apetite, faça igual a mim, aprenda logo essa cantiga e saia cantando assim. Me dá álcool pra mim, me dá álcool pra mim. O corpo precisa de álcool, me dá álcool pra mim. Me dá álcool pra mim, me dá álcool pra mim. O corpo precisa de álcool, me dá álcool pra mim. Pequeno mestre DJ Fabinho. Faz tanto tempo que nosso amor começou. Daí pra cá cada vez mais ele aumentou. E nunca mais a gente esteve separado. E nunca mais a gente se sentiu só. E nunca mais a gente se sentiu só. Nunca mais tive de encarar a solidão. Nunca mais tive medo da escuridão. Porque eu tendo você a meu lado. Deixa eu abraçar com muito carinho, Fabinho, lá no fundão. Nossos amigos aí do Pepela. Foi aí que o sucesso começou. Você partiu dizendo que vinha me buscar. Você está. Todo mundo junto! Não te vi. Será, meu Deus, que eu não te vejo mais aqui. Será, meu Deus, que eu não te vejo mais aqui ouvindo. Amigos do Toro Bandido. Pela janela da cozinha da vizinha, a sua voz cantava um beija-flor. Abrir a porta da gaiola, o canário avou. O canário avô. Quando eu penetro nesse labirinto verde, ouço boré boiuna, vem me buscar. Ouço um galope nas águas verdejantes. Já estamos trabalhando um volume bem reduzido, só na manhã, viu, gente? Ah, você vai dançando, vai curtindo com o Vanguarda. A tradição do forró. E ela veio do Japão pra matar gente rastejando que nem cobra na. Abraçando com muito carinho esse povo maravilhoso de São Caetano. Sufocando tuas terras, teu rio, teu mar. Sufocando tuas terras, teu rio, teu mar. Mas como é lindo o nosso lençol verde. Vejo beleza em todo lugar. Show bicho danado, vai te azar pra lá. Se moleque do mar tem... Fala, Totó! Quer te matar, se moleque do mar tem birra. Quer te matar,